Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. Seja qual for o tamanho do espaço ou do ambiente, você pode fazer um teste. É hora de jogar fora ou descartar para alguma outra finalidade? Aí você avalia. Usei este item nos últimos 2 anos? Ele ainda serve para mim? Há algum motivo prático ou específico que justifique guardá-lo? Sente mais satisfação em permanecer com algo em desuso do que usar o espaço que ele ocupa para um objeto ou item novo? Você mesmo vai descobrir a resposta. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com 2 L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.